lavadeiras do quintal, lavem as almas cansadas, lavem as almas pregadas em silêncio no varal, lavem meu coração em sangue, limpem as gotas do mangue, a lama do litoral. Faço lavar a tua tristeza.